encontro em cada dia. És para nós o Filho do Altíssimo. Que caminham entre nós, Senhor, nós te pedimos, aumenta, aumenta nossa fé, nutres com a luz do Natal, és para nós a estrela da manhã. Crelo Domine, crelo. Com Maria, primeira entre os crentes, na manhã da Santa Páscoa, és para nós o vivente que não morre.